Tapete vermelho na calçada. Será que o dinheiro está trocado? Tapete vermelho na calçada. Sorri quando vi você chegar. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Tapete vermelho na calçada. Sorri quando vi você chegar. Tapete vermelho na calçada. Me dói quando lembro do passado. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê?